131-98, solo aos 45, direita, 121, no decimal 9, ao solo. 219, obrigado. Nossa, pronto, copy, vara Siri. Autorizado Siri, nível 045, decolada 17 por direita, direção do corredor, axé, mil pés de escrita, aguardando sessão do controle, chama 1935 e aciona o padrão, Kilo Romeo Oscar 0153. Victor Mike Quebec, no solo aos 45, autorizado back track até o parte 4. Corta. 95 para presente, 1015, por velho. Solo Salvador, bom dia, 03198. 3198, reporte Instituto Juliette. Reportará. O meu Oscar livre acionar e chama pronto para o táxi. 595 alinhar e manter após o azul. Azul 4207 no solo, as 46, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. A gente vai liberar a próxima direita e chamar o solo 219, azul 4207. Chama da Juliette, da 3198. Juliette, portão 3. Portão 3. 595, autorizado a decolagem pistão no zero, o vento 1-10 graus com 8 nós. Torre Calabrovão, 9. Gente, gol 1983, alinhar e manter cabeceira 1 no zero. Trip 5595, decola aos 48, controle agora em 119.35, bom voo. 1935, obrigado. Até aproximando da Juliette, o azul 4207. Portão 1. Obrigado, portão 1, 4207. Autorizado, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7 kg, Romeo Oscar. Torre Salvador, aquele cordialíssimo bom dia do Papá Romeu Mike Serra Golf. Afinal, 1-0, trem bastante travado. Mike Serra Golf, bom dia, continua a aproximação, aguarda a informação de pista livre, confirmando a intenção de pouso, é pista no 0 ou no 7? Pessoal, após o externo, no 7. Gente, reporta para o cancelamento, Mike Serra Golf. Romeu Oscar livre a decolagem da 1-7, o vento 090 graus, 8 nós. O gol 1983, só mais um minuto para decolagem. Passando externo, vai cancelar. Você que está no 7, Mike Serra Golf. Gente, Mike Serra Golf cancelado ao 5-2, autorizado curva à esquerda, reporta final da 1-7. Gente, Mike Serra Golf. Kilo Romeu Oscar decola ao 5-2, controle em 119.35, bom voo. 35, obrigado. Gol 1983, livre da colagem da 1-0, vento 080 graus com 8 nós. Uno 983, decola 5-4, controle agora em 1, 1-9.35, bom voo. 935, bom voo. Serra Golf, tráfego avistado, confirmando baixado e travado, livre pouso na 1-7, o vento 1-0 graus com 0-9 nós. Autorizado pouso para mais Serra Golf.

Salvador, é o gol 1738 LS, 10, baixo checado. 1738, livre pouso na 10, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 5. Gente, livre pouso, gol 1738. Oi, Salvador, pneu da 2, estabilizado na LS, da 1-0. 0-2 é parte externa. Salão externo, só para coordenação, o pneu da 2 vai estacionar no parte de autoridade. Gente. Solo 05, livre direita, Solo 2, onde decimal 9. 219. Tu e pioneiro 2, passou externo, terei baixar travado. Gente, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, pioneiro 2. Câmera 1-2, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, livre pouso na 1-0. Livre pouso na 1-0, pneu 1-2. Compartimento, portão 05, 1-7-3. 2, solo 09, autorizado backtrack, a parte livrando parte de autoridades. Uma mensagem pioneira. Solo 09, autorizado backtrack, a parte livrando parte de autoridades. Autorizado backtrack, reportará livrando, primeiro 2. Mike Echo Delta, da presente, segue para o 17 com a base pela direita, reporte na base para final. Delta, reportarão na base para final da 2, frequência livre estacionar. Frequência livre, primeiro 2. Frequência livre estacionar. Frequência livre estacionar, primeiro 2. Delta avistado, livre pouso na 1-7, vento no 00 graus, cono 09, altímetro no 015. Delta 1-0-1-5, livre pouso na 1-7, Delta. Eco Delta, Solo Zona 4, Livre Taxi Pátio 4. Tribo 5367, vamos pra Copa? Abriu, pô. Já tiveram a autorização? 5367 para João Pessoa, 190 nível, via curva 677, decolando 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, hoje interceptar a aerovia. Controle 11935, acione 5166. Autorizado para João Pessoa, 190, via Golfo 677. Decola da 10, curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, transponder 5166. Controle 119.35. 5367, planejamento correto, poste plano para posicionamento. Guardará posicionamento 5366. Para ingresso no 1735. Livre apostar. Deixa eu só 1219. Salvador, o azul 4207, com informação Mike, nível 340, Rio de Janeiro, Santos Dumont. 4207, Rio de Janeiro, 340, ciente, aguarde o instante 4. Aguardando, 4207. Se tiver uma devolução na linha, vai aguardar para ingresso no bate principal, ok? Afirma, prossiga. Para Rio de Janeiro, autorizado 340, via UPA Zulu 10, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 11935, acione 5150. Está autorizado então o azul 4207, nível 340, Rio de Janeiro, Santos Dumont, via UPA Zulu 10, 10, após rota conforme. Cola pista 10, primeira curva direita, daí é o Leda Bridge, controle de saída 199.35 e o transponder é 5150. É, solicita o pushback acionamento, posição 1, azul 4207. 4207, movimento correto, vai aguardar um instante para início do pushback, ok? Uma aeronave da Gol vai iniciar o táxi. Tá, ciente, obrigado. Solo Gol 260, próximo ao táxi, 3 horas, estou aqui, alcance Natal, POB 165. Uno 260, autorizado táxi, via parte principal, IJ Alfa, no ponto esperando ao 10, chame torre, 1895, QNH 1015, boa viagem. IJ Alfa, 295, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O Juliette Bravo Delta vai observar o táxi da aeronave da Gol, vai prosseguir lentamente a retaguarda, via parte principal para o ponto 3, Juliette Bravo Delta. Salvador, muito bom dia, esse é o ato da cargo 6558, está na final da 10, trem baixar, checado. Bom dia, 6558, livre pouso na 10, ventuno 10 graus com 8 nós, altímetro no 015. Gente, livre pouso, ato da 6558. Salvador, voa, voa, 260, ponto de espera, dando 0, pronto. 260, mantém o ponto de espera. Vai manter. Tive o vento para o alça carga, por gentileza. 1-2-0 graus com 9 nós. Ground, good morning, 3-1-9-1, information mic to Galileo, point level 340. 3-1-9-1, stand by for copy. Stand by for copy, 3-1-9-1. Ali, mantenha no zero. Mantenha no zero, 3-0. 8, solo 125, livre direita, solo 121, decimal 9. 1219, rápido, também é 5-5-8. Zero, livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-0-9. Livre decolagem no 0, com 1-2-6-0. 3, posição 0-9, atende para os sinalizadores. Alfa, quilo, parte 3, está atentado para carga, minha filha, depois. Where is the copy to 191? 191 to Galeão, clear flight level 380 via Upper Zulu 10 after conforming flight plane route. Take off of runway 10 after right turn dial departure after Leda after flight bridge. Salvador departure frequency 119.35, squawk 5172. Galeon Tower via Upper Zulu 10. Take off for runway 10 and turn right after the takeoff. And dial departure is Leda Bridge 119.35 and control Salvador and squawk 172 then 3191. 191 squawk 5172 and clear flight level 380. Okay, we're unable to fly 380. Can you get us to 340? Okay, we'll coordinate. Stand by 1 minute. Okay, stand by. Salvador, o azul 4207 para o táxi. Estamos a bordo 105, autonomia de 3 horas e 50 minutos de alternada a Campinas. Autorizado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera do 1-0, chame torre 118 decimal 95, azul 4207, boa viagem. Índia e Alfa, até o ponto de espera da pista 1-0, chama a torre 2895. Salvador Tower, Azul 4207, approaching holding point runway 10, ready for takeoff. Azul 4207, clear to line up and takeoff runway 10, wind 100 degrees with 9 or knots. Roger, clear, line up and takeoff runway 10, Azul 4207. 91, ground. What? Clear the flight level 340. Okay, 340 for Centauri 191, and it's called 5172. Yes, 5172. Read the back correct, quite ready for pushing the startup. Centauri 191. Recall Centauri 191. Four 207, airborne at 31, call departure 119.35, have a good flight. Roger, 119.35, go 4207, thank you so long. Fala Salvador, bom dia, 03895, estamos gate 03, seita Mike. 03895, Salvador Guarulhos 340, aguarde 3-4. Nos aguardo. Número 12 na escuta. Número 12 na escuta. Na escuta. Ok, transponder acionado, poderia ser um stand-by, por favor. Salvador Guarulhos, autorizado 340, via UP Zulu 16, após Bravo Del Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, após Bridge, controle 119.35, acione 5170. Está autorizado Guarulhos 340, via UP Zulu 10, da EL Leda, decola da 10, primeira curva à direita. 1935 ao controle, 5170, transponder, 103895. 3195, Dael, Leda, Bridge, e Bridge vai interceptar UP Zulu 16, após a foi conforme a rota. Dael, Leda, Bridge, UP Zulu 16, VHZ, direto Bridge, seguida no 5 plano, 103895. Procedimentos corretos, postplano para congestionamento, 3895. Reportado, obrigado. Salvador, bom dia, eu vou 1777, da mais, gate 5, ponto da cota, ponto seguro. Gol 1777, Salvador, ponto seguro, autorizado 340, degola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após direto, ponto seguro. Controle 119.35, acione 5177. Autorizado, 340 para Porto Seguro, conforme o plano, decola da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, após direto Porto Seguro. Aciona 5177, controle 3935, gol 177. Gol no 777, corrimento correto, após plano para posicionamento. Botar na ponta, 5 na mesa. 5-7. Solo Salvador, trip 5367 para posicionamento no Patch 3. Patch 3, Tarifa, Flash Taxi, trip 5367. Comportará o táxi no começo, trip 5367. Solo 3895 no gate 03 para posicionamento. 03, Tarifa, Flash Taxi, 3895. Reportará. LeGround 2-1-9-1, ready for pushback and start. 2-1-9-1 on gate 06, clear the first text. Report text, so on now. Jet Bravo Delta, Aracaju, autorizado 090 via Golf 677. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Conde, controle 1-19-35, acione 0271. Bravo Delta, deveria assinar reporte para o táxi. Para o táxi, o trip 5367 com 37 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Recife. 5367, autorizado o táxi, até a saída do Patch 3, vai aguardar para ingressar no Patch principal. Autorizado o táxi até a entrada do Patch 3, aguardar para ingresso no Patch principal, trip 5367. Aquilo que é que serra? Quebec Serra, passando Pituaçu, solicita pouso na 35. Gente, siga via litoral, reporte final dia 12 milhas para 35. Com 1-42 a bordo, o Alter da Galeão com 3 horas e 40 para 35. Para 3895, autorizado táxi via Indy Alfa no ponto esperado 10, chame torre 119.95, QNH 1014, boa viagem. Indy Alfa no ponto esperado 14, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Tribe 5367, autorizado ingresso no pátio principal, vai seguir a nave da TAM via pátio principal Indy Alfa no ponto esperado 10, chame torre 1895, QNH 1014, boa viagem. Está autorizado o ingresso no pátio principal, vai atrás do Airbus da TAM, 354, correção 5367, pela Índia Alfa, torre 11895. Boa tarde, o TRIB 5367. Direto para o Delta, vai prosseguir a retaguarda do TRIB via pátio principal Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 11895, que é legal 1014, boa viagem. Bom dia, torre, o Chanel 6255. 255 é parte externa. Portará. Leão, clear for copy. Red for copy. Reserve for 2012, jogar Leão, clear for level 260, via Upslu 10, after conforming flight plan route, take off of runway 10, after turn right, dial departure, after Leda, after flight bridge. Salvador Departure Frequency 119.35 and Squawk 5137. Brasileiro Force 012, Fat Level 260, copy. Bring back left, Porsche ready for startup. Vai funcionar. Left startup, Porsche ready for taxi. Brazilian Force 012. Will follow taxi, 012. Let's start season 3191, with 216 on board, and there is 2 hours and 20 minutes, alternate convenience airport. Cleared taxi via April 1, India Alpha on the hold point of Papua runway 10. Contact tower frequency 18.95. That's via April, and World Chart 10 South 4192 Strong 94, 3191. Solo Salvador, gol 177725 para curto estacionamento. 177 vai aguardar um instante para o pushback. Aguardando. Serra da presente, segue para 35, aguardando autorização para pouso. Serra. Gente. Devido à quantidade de tráfego que está para pousar e o pátio está congestionado no momento, vai aguardar uns 4 minutos para o início do pushback, ok? Entendi, 777. Backstar livre pouso na 35, ventou no 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, pelo seu lado externo. Gente, por enquanto não há condições, vamos esperar o próximo tráfego verificar a possibilidade 3895. Tá certo, obrigado.